Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas com os sons do rock psicadélico, rock progressivo, kraut rock e muito mais. E começámos o programa desta semana em 1966 com os Kinks, aqui o regresso ao quarto álbum da banda britânica Face to Face, de onde retirámos a faixa House in the Country. Seguimos agora com Chubby Checker, norte-americano, um dos nomes históricos do rock and roll, do início do rock and roll, e que ajudou a popularizar uma série de danças. É, por exemplo, a sua versão do tema The Twist, que se tornou um enorme sucesso nas pistas de dança da época. Também ajudou a celebrar a faixa Limbo Rock, entre outras canções muito associadas, claro, a danças do rock and roll. Em 1971 faz um disco um pouco diferente do que tinha feito até então, num som mais próximo do rock and roll e do rhythm and blues, mas em 71, como dizia, lança o álbum Checkered, e é um disco em que aproxima Chubby Checker de um som mais psicadélico, como vão poder atestar no tema que se segue, Stone in the Bathroom, o histórico Chubby Checker, aqui com um som mais psicadélico no álbum Checkered, lançado em 1971. Stone in the bathroom on a walks by the river. You can hear the boats go by. You can spend the night forever. And you know that she's half crazy, but that's why you want to be there. She feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you want to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength and she lets the Floresta Encantada, primeiro com Chubby Checker, no registro Checkered, lançado em 1971, e que aproxima Chubby Checker do som psicadélico que se fazia na altura, um disco até produzido por Ed Chalpin, mais conhecido por ter conseguido, por exemplo, o primeiro contrato discográfico de Jimi Hendrix. Escutámos Stone in the Bathroom para o álbum Checkered, lançado em 1971. E, entretanto, estivemos com os Genesis. Os Genesis, mas é uma banda norte-americana, não confundir com os Genesis de Peter Gabriel. Os Genesis, estes norte-americanos, lançaram em 1968 o álbum In the Beginning. É uma banda formada em Los Angeles e deixa aqui algumas descendências. Por exemplo, um dos guitarristas chegou a tocar nos Blue Cheer e outro guitarrista também fez parte da formação de Steppenwolf mais tarde, após o final desta banda. Como disse, lançaram um álbum em 1968 e cá pelo meio está a versão para Suzanne, um tema original de Leonard Cohen. Mas já que falamos de Genesis, por que não escutar os Genesis mais famosos, mais conhecidos, os Genesis de Peter Gabriel? Na altura, ainda com Peter Gabriel, o tema que vamos ouvir, e pertence a um disco ao vivo, o registro Live at the Rainbow, gravado em 1973. Na altura, os Genesis em digressão com as canções do álbum Selling England by the Pound, e neste concerto é possível encontrar algumas das canções desse álbum, incluindo o tema que vamos ouvir agora. I Know What I Like in Your Wardrobe. São os Genesis ao vivo em 1973 na Sala Rainbow. It's 1 o'clock and time for lunch. Pum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. Jacob, wake up, you got to tidy your room now. And then Mr. Lewis, isn't it time that he was out on his own? Over the garden wall, two little lovebirds, cuckoo, cuckoo. Always hear them talk. Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Thank you. can try to work free. Try to work free in your prison, plea. Oh, you try to work free. Try to work free. Alright, do it, do it. Do it, you know? Floresta Encantada, primeiro com os Genesis em 1973, na altura em digressão com as canções de Selling England by the Pound. Escutámos uma dessas canções, na verdade, a faixa I Know What I Like in Your Wardrobe, os Genesis em concerto. E, entretanto, uma banda bem mais desconhecida, são norte-americanos, chamam-se Cold Sun, é uma banda psicadélica dos Estados Unidos, da cidade de Austin, no Texas. Só gravaram um disco em 1970, Dark Shadows, um álbum que só foi reeditado em 1989, e lá dentro a faixa que podemos escutar, See What You Cause, assim aqui é os Cold Sun na Floresta Encantada desta semana. Entretanto, passamos para Steve Hillage, ele que se popularizou ao ser guitarrista dos Gong, um nome muito associado à cena psicadélica de Canterbury, que nos deu, por exemplo, os Soft Machine. Ainda estava nos Gong quando gravou o álbum de estreia em nome próprio, o registro Fish Rising, e nas gravações deste trabalho Steve Hillage levou mesmo alguns dos elementos dos Gong com ele para estúdio, como por exemplo o baterista Pierre Morland, o baixista Mike Howlett, o teclista Tim Blake e o saxofone de Didier Malherbe. O álbum foi gravado em 1975, saiu em abril de 1975 e é uma verdadeira ópera rock sobre peixes, como o nome indica, Fish Rising. Há canções sobre salmões, por exemplo, aqui pelo meio, mas escolhemos para a Floresta Encantada desta semana o tema de abertura. São 16 minutos de rock psicadélico e progressivo, e onde pelo meio também vai brilhando a guitarra de Steve Hillage. De Fish Rising fica para ouvir Solar Music Suite, agora na Floresta Encantada, é um tema de 1975. Sight the fears and doubt. Thank you. A música de Steve Village nestes últimos minutos na Floresta Encantada, a faixa Solar Music Suite, tema retirado do álbum Fish Rising, na verdade o primeiro disco a solo de Steve Village, guitarrista dos Gong, o álbum lançado em 1975. E agora na Floresta Encantada, o momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa é o momento da Floresta Encantada em que tentamos uma vez por semana passar sempre uma música de Frank Zappa e hoje vamos até 1970, até ao registro Burnt Weenie Sandwich, o sexto disco de Zappa com os Mothers of Invention, mas no total, se contarmos com os discos dos Mothers of Invention e com os discos a solo de Zappa, é o nono trabalho de Frank Zappa. Volta a cruzar o jazz com o rock progressivo e psicadélico, em temas ao vivo e também temas de estúdio, obviamente com melodias muito intricadas e com produção excepcional. E vamos ouvir deste registro a faixa Holiday in Berlin, Full Blown, um tema que Frank Zappa tocava muito ao vivo e que estendia durante largos minutos. Holiday in Berlin, Full Blown, é Frank Zappa e os Mothers of Invention em 1970. Primeiro na Floresta Encantada, o momento Zuvis Eva Zappa desta semana. Estivemos com o tema Holiday in Berlin Full Blown, Frank Zappa e os Mothers of Invention, no disco de 1970, Burnt Winnie Sandwich. Colámos Frank Zappa com um nome muito associado também a Zappa, Jean-Luc Ponty, violinista francês, virtuoso do violino, e que em 1969, no seu disco de estreia, toca precisamente música composta por Frank Zappa, King Kong. Jean-Luc Ponty plays the music of Frank Zappa. Zappa compôs mesmo a música para este registro de Jean-Luc Ponty. Jean-Luc Ponty acabou por ficar nos Estados Unidos e chegou mesmo a pertencer aos Mothers of Invention e depois mais tarde a outros projetos, como por exemplo Mahavishnu Orchestra, do músico John McLaughlin. Jean-Luc Ponty tem, claro, também uma longa carreira a solo, e estivemos no álbum de 1977, Enigmatic Ocean, com a faixa Mirage, um tema em que Jean-Luc Ponty cruza todas as suas referências do rock ao jazz e, claro, a música clássica, e com o seu violino extraordinário, com muitos efeitos a aparecer então aqui pelo meio do tema Mirage. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, e para o final ficam os Grateful Dead em concerto também. Já há pouco passaram por aqui os Genesis, e por que não ouvirmos mais um momento ao vivo? E este foi captado em 1978, quando os Grateful Dead foram tocar à sombra das pirâmides, das grandes pirâmides do Egito, em Gizé, e desse concerto resultou mesmo um disco ao vivo, Rocking the Cradle, Egypt 1978. Vamos escutar o tema Deal, que é na verdade uma faixa original de Jerry Garcia, surge num dos discos a solo de Jerry Garcia, o álbum Garcia de 1972. Os Grateful Dead em concerto em 1978, no meio do deserto, junto às grandes pirâmides do Egito, a tocar então o tema Deal. Até para a semana. We'll be right back.